não é noite mágica. As árvores plásticas são como máquinas. As árvores plásticas são como máquinas. Rasgam o tempo relógios parados e trazem verdade. Não é Coca-Cola.